Alô, alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá a todas e todos que nos ouvem. O disco do dia de hoje é Wagner Tiso com Outras Canções de Cinema, apresentando Márcio Malar. Começamos com o Choro Cromático, do filme Os Desafinados, de Walter Lima Jr. O maestro, compositor e pianista Wagner Tiso tem uma longa história com o cinema. Nesse disco, ele traz como convidado Márcio Malar, um dos grandes nomes do violoncelo no Brasil. A música Toque Final, do filme de Cláudio McDowell, O Toque do Oboé. Além de Wagner Tiso, arranjos, composição e piano, participam também os músicos Kiko Prazeres, Victor Biglione, Daniel Guedes, Mingo Araújo, João Batista. Wagner Tiso sempre caminha na fronteira entre o popular e o clássico. É o que nós podemos ver na faixa Triste Amor, do filme O Guarani, de Norma Bengel. Wagner Tiso termina seu disco com canções extras. Vamos ouvir então a canção número 3, parceria dele com Geraldo Carneiro. Outras Canções de Cinema é o disco do dia de hoje, de Wagner Tiso, apresentando Márcio Malar. É um lançamento da gravadora Biscoito Fino e pode ser encontrado nas melhores lojas. Informações também pelo site www.biscoitofino.com.br.